Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Disculpe. Saiba mais em r6living.pt. Bom dia. 35 anos. A Rádio Boa Nova faz 35 anos. Se o cantor já cantava que 10 anos é muito tempo, 35 anos é muito mais. Cada ano da Rádio Boa Nova é uma vitória. Uma vitória de capacidade, de boa vontade, de voluntariado. Cada ano da Rádio Boa Nova é uma vitória na prestação de serviço público, na resposta aos novos tempos digitais, globais e de permanente atualização e mudança. Cada ano da Rádio Boa Nova é uma vitória. Uma vitória por ter acontecido. Mais um ano. Mais um. A Rádio Boa Nova, aos 35 anos, está como todo o interior, a sua pátria, e como o Oliveira do Hospital, a sua sede. Enfrenta um desafio de recursos e de pessoas. 35 anos. Parabéns, Rádio Boa Nova. Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de seguro. Saiba mais em r6living.pt.